Oi, my baby, come to me, my little cat. Falar I love, love, love you. My baby. Hi, my girl. My brother. Ai, gostosa. I love, love, love you. É verdade, mãe? I love, eu não tô mentindo. É paixão nacional. Te amo. Isso é lindo demais. Canta, moçada, vai. Tá gostoso, tá gostoso, tá gostoso, tá. Tá gostoso, tá gostoso. Falar I love.